601, não, contato radar na decolagem, suba nível 360, saída da EL, transfer Black. EL Black, 601, 360. Descendo o localizador, Força Aérea 2101. Força Aérea 2101, 4 milhas para o marcador externo, redução para aproximação, complexo na LS, aumentou em 1 no 8.6. No 8.6, graças, boa noite, 2101. Noite. Michael Romeu, go. Ford and Red Q-TAC, Mark Zulma, Golf. Força Aérea 2101, a 2 milhas para o externo e LS Pistão no zero. Sérgio 2101, avistado na final, tem livre pouso, Pistão no zero, vento de 1,70 graus, 8 nós. 2101, livre pouso. No Golf, goodbye. Contact Tower, Mike Romeu Golf, goodbye. Kilo Chame Brasília, 12425, 12655. Salvador, boa noite, gol no 940. Informação isso, gol no 940. Você teria a subida prevista? Da Eldiné. Da Eldiné, gato. Solo TAM 3897, pushback acionamento no 2. Autorizado, chame pronto pro táxi. 3897, autorizado. 8.6. Posição? Mike Rubio, Wolf, go ahead. Oh, Red to taxi. Okay, clear to taxi, report to enter 1017. Report to enter 17, Mike Romeo Golf. Victor Mike. 3603, copiou o controle? Positivo, TAM 3603, na chegada Mari, desce para o 050, está ciente da informação Whisky e Victor Mike Chávez. Alfa, vídeo lá, tá subindo ao 4, 3, Taxi Alfa, chame para ingresso na Delta, na minha escuta. Ativo 360, via Peruísque 50. Saída da El, transição de NER. Controle 119.35, torre 18.60, transponda 5157. Corrijo, 5170. Corno 940, autorizado 340, Guarulhos, Peruísque 50, da El de NER. Controle 11935, torre 11860, transponder 5170, gol 1940. Correto, chamo para estacionamento. Reportarei, o gate é o 01, gol 1940. Autorizado, nível 400, Papá Romeu, Papá Maguinho. É o solo? Confirma o estimado para ingressar na Taxiway Hotel. Eu tenho um Boeing 737, um Airbus que acabou de pousar e vai se dirigir ao pátio militar. Gente, chame pronto. Autorizado táxi, ponto de espera 10, transferência, TAM 3897. Obrigado, bom domingo. Mandei para o presidente. Estou para 380, gol 189. Autorizado 380. Até por sorte da interseção, tem um Joker que vai cruzar aí, vai prosseguir para decolagem, após ele ingressa à direita e cruzamento da pista até a parte militar. Gente, está mantendo posição, as passagens da aeronave aqui à frente, ingressa na Delta, cruza hotel, parte militar, série 2101. Ele vai manter a posição, está livre do seu táxi à direita, Alfa, no ponto de espera transferência, Joker 16. Eu creio mesmo, vamos com tráfego, ponto de espera, ponto de espera para torre. Oscar Romeo Golf tem livre o alinhamento e a decolagem da 17, o vento de 170 graus, 5 nós. Ok, e o protocolo? Sim. Na frequência livre, grato, boa noite, Porto Aéreo 2101. Mike Romeo Golf é Bonnet 38, contact now 109 decimal 35. 109 35, good evening, Mike Romeo Golf. Salvador, approach Salvador, good evening, Papa Romeo, Mike Romeo Golf. Papa Romeo, Mike Romeo Golf, radio contact off departure, call departure com the transition, class at level 430. Gole, departure, Gonza Transition, climb to 430, Mike Romeo Golf. 170 graus, 5 nós. Está autorizado então, alinhamento de decolagem, pista 103897. Papa Tango Lima, Kilo Bravo. Serviço radar terminado, 64 milhas, Nordeste, Salvador. Mantenha nível 110 e chame controle Aracaju 120.3. Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, Madeira 310, Maradora, controle Aracaju 1203. Da torre, 1 no 8 decimal 60. Autorizado alinhar e decolar da pista 1-0. O vento 170 graus, 8 nós. Operando não é autorizado alinhar e decolar. 3897, decolou os 4-1, controle 19.35. 19.35, 3897. Uno Brasília, 12425, 12655, 335, 19. Só 3897, contato radar na decolagem. Subo ao nível 340 na saída da Elton, na São Bimé. Bael de Né, 3897, 4340. Boa noite, Gol 23, autorização com fim. Final, Patrick Level 110, contato Pio City Center 128.8 e Fanable 126.4. Chegada 1264, Marco Romero, thank you. Tá 3603, após etapa, autorizado ILS, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, reposto estabilizado. Positivo, a possibilidade de voar Duna da presente? Final pro de etapa, tá 3603. Presente pro de etapa, após etapa, desce para 2000 e reportará estabilizado. 50, having 250, Valerina Vendor. Era 2733, desse mantém a nível 050. 050, 2733. 30, Sierra Cantana, pode colocar. Decolou no terceiro da saída. Opção, transfera com a Joker 16, contato radar na decolagem, subo ao nível 210 na saída Puka, transição Aracaju. Joker 16. 776, a sua notificação, autorizado a chegar da Mari, desça e mantenha nível 080, voo no 776. Autorizado a chegar da Mari, 080, voo no 776. 97, passando o nível 110, chame-se Felipe 1288, até 264. 288, 264, 3897. Juliette Tango, contato, subindo ao 430. Então, 340 na. Juliette Tango, pro de brinde, vigilante radar. Sim, 340. Tudo para 340 na Cruz de Hildes, 3897. 300 autorizado, 3897. Papai, papai, Juliette, vamos. Afirmativo, Fuzero 2033, recebo, está passando no momento nível 067. Afirmativo. Localizador, está 3603, campo à vista. Está 3603, completo sinal, chame torre 1 no 8, décimo 6, redução para aproximação, 4 milhas para o marcador externo. 3603, passando a torre em 183, confirmo? 1 no 8, décimo 6, está 3603. 1 no 8, 6, obrigado. Avistado, final pistão no zero. Cheque trem e pouso. Vento de 1,70 graus, 8 nós. 3603, trem de pouso está baixado e checado. ...776, autorizado descida ao nível 050. Descendo para o 050, então, voo no 776. Tana 3197. Tana 3197. Prossiga. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Pezulu 14 até Crac, Evinol, Toquim, conforme plano de voo apresentado. Decola da 10. Curva direita, saída da EL, transição Blés. Controle 1 no 9 decimal 35, torre no 8 decimal 60, transponda 5177. Entendeu 360, Pezulu 14, Crat, Equipol, Toquim, 10, direita, da EL Blés, 6935, 118, 60, 5177. Toda 3197. Correto, chame pronto para estacionamento e a posição, uma das posições ali, Evinol, Eco Vitor, November, Oscar Lima. Evinol, copiado, obrigado. Bono 273. 40, pushback, acionamento 01. Prontinho, 23. Autorizado, chame pronto para o táxi. Bono 940. Chamarei para o táxi, Bono 940. Bono 273, autorizado com fins, nível de voo 340. Negativo 360, Aperuísk 58. Sagaz. Rota do plano de voo. Decolada 1-0, curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponda 5-1-75. Considera aprovado com fins, Aperuísk 58, Sagaz, conforme o plano. Decola 1-0, direita, Gole, Gonza. Controle de 935, torre 286, transponder 5175, voo 123. Correto. Cotege 340, negativo 360. Sim. Autor Salvador, confirma a inicial do centro, a frequência, para o Jotrano Meio. 12685, alterne 12545, Joker 16. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, obrigado. 1-2-5-6. Estou lá em tráfego, 11 horas. Táxi até antes da Juliette, TAM 3603. Livre táxi antes da Juliette, TAM 3603. Passando a posição Mário, FAB 2733. Gente, Força Aérea 2733, desce e mantém a nível 040. Descendo 040. Era 2733, desse mantenha 3000 pés, ajuste 1-0-1-5. 3000 pés, 1-0-1-5, FAB 2733. Controle Salvador, Fiat 6708, cliente da UIS, boa noite. FAB 6708, aciona identificação, vetoração para final ILS, curva direita, proa 1-0-0. Desça e mantenha nível 050, Webjet 6708. 6500, na proa 100. Qual seria o limite de orientação? Repórter estabilizado no curso localizador Web 6708, para o localizador. Repórter estabilizado no lote 6708. Posso passagem do Gol 03, são 3603. Papá Romeu, Mike Romeu Golf, call me on 1-2-3-4, Mike Romeu Golf.